dia, Serginho. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui participando do seu programa para ter a oportunidade de falar um pouco sobre a maravilhosa instituição Rotary Internacional. Hoje é um dia de muito especial para nós, Serginho. Com muito carinho, nós estamos recebendo aqui uma figura das mais expressivas da cidade de Niterói, que é o médico Alcir Chaca, Alcir Vicente Vizela Chaca, meu velho conterrâneo de Campos, e que é o presidente da Academia Fluminense de Medicina, médico dos mais famosos e tradicionais, e foi um dos grandes responsáveis pela criação, há 20 anos atrás, do Rotary Niterói Caraí. Então, é uma alegria muito grande. Quantos anos atrás? O Rotary está fazendo 20. Não, aquele assumiu... Ele criou... 40 anos. Mas tem cara disso. Pô, garoto novo ainda, pô. Que isso, pô. É, ele é... Era menino ainda, ele né? Ele é menino, exatamente. Tá, e é um jovem de espírito. É um homem que ocupa diversos cargos, além de ser um excelente médico pediatra, com uma clínica fabulosa aqui em Niterói, mas com uma expressiva atuação em diversos campos, diversos setores da vida da cidade, e que culmina, inclusive, como já me parece, o segundo mandato na Academia Fluminense de Medicina, sendo, portanto, um dos expoentes da medicina da nossa nossa cidade. De maneira que tem uma série de questionamentos. Ele é um homem também que tem uma característica que você vai verificar na nossa conversa, um dado que é extremamente importante, que foi um dos grandes responsáveis pela vinda ao Brasil, e particularmente à cidade de Niterói, de Albert Sabin. Ele foi muito ligado ao Albert Sabin, que foi o criador da vacina oral, já que o Jonas Salk, ele criou antes a vacina, um outro tipo de vacina contra a poliomielite. De maneira que, Serginho, é com muita alegria que hoje nós começamos a nossa conversa nesta maravilhosa sexta-feira, com esse tempo ainda, agora já está ficando quente demais, que nós recebemos aqui o médico Alcir Vicente Vizela Chaca. Bom dia, Alcir. Bom dia, Roberto Carlos. Bom dia, Serginho Total. Prazer grande conhecer. É um prazer, uma honra para mim estar aqui. Uma alegria muito grande. Não, alegria falar toda sobre nossa. Rotary. A alegria toda nossa recebê-lo aqui na família Fluminense, né? No grupo Fluminense, onde a gente tem aqui o jornal, a Rádio Band News, a televisão, a Rádio Fluminense. E é sempre bom a gente receber pessoas como você, né? Que faz... Né, pela nossa cidade, faz pelo nosso estado do Rio de Janeiro, e isso a gente fica muito feliz. Minha amiga Piqueta também, um grande abraço, prazer grande sempre em revelar. Igualmente, Serginho, muito bom dia, muito bom dia aos seus ouvintes, é uma satisfação muito grande estarmos aqui de novo. Agora eu queria saber, doutor, quais os principais aspectos e história do seu relacionamento com o Rotary aqui na cidade da nossa querida Niterói. Sim, antes, doutor, eu gostaria de falar, Serginho, que as ligações nossas com o Fluminense vêm desde o tempo do saudoso Alberto, que eu tive a honra, quando presidente da Associação Médica Fluminense, de conceder o título e a medalha com a vida, quando foi da vida do Roberto Sabin no Brasil. Pô, que bom. É, a relação nossa com o Rotary começa 40 anos atrás. Nós, na época, estávamos criando, mantínhamos no Largo da Batalha um ambulatório médico, o Círculo Beneficente São José Operário, gratuitamente. Naquela época não existia. Eu estava recém-pouco formado, em 1962, e então criamos esse círculo, já existia, com o padre da paróquia local que tinha fundado. Mas estava em dificuldades, nós fomos para lá e levamos alguns colegas que ofereceram algumas horas da sua semana. Nós conseguimos nos ambulatórios dos próprios colegas os medicamentos, amostras, gás, levávamos para lá e dávamos assistência gratuita àquela área toda. E lá eu conheci Luiz Cunha, um dos grandes fundadores do Rotary Club Niterói. Que é o clube mais antigo do distrito. Já tivemos aqui vários rotarianos do Rotary Clube Niterói, porque todos eles têm o nome Niterói. Mas claro, tem um que é Niterói sozinho. Esse é o mais antigo de todo o nosso distrito aqui. Norte e noroeste do estado. Né? Hein? Norte e noroeste do estado, o Rotary mais antigo é o Rotary com Niterói puro. Os outros, como o meu, que é Rotary Caraí, como o Rotary Araribóia, etc., são oito clubes, mas levam a palavra Niterói. É, ele era presidente da Comissão de Serviços da Comunidade e nos ofereceu, tomando conhecimento das nossas dificuldades em juntar apoio para poder dar assistência ao local. Para você ter uma ideia, aqui tem umas fotos aqui impressionantes de como era o local. A assistência que a gente dava. Pô, que beleza. Então, essas fotos da época. Então, acontecia o seguinte, que o Luiz Cunha resolveu registrar, dada o suporte para que a gente pudesse receber apoio de outras entidades. E foi aí que eu conheci o Rota, que eu comecei a saber por que que esse interesse em vir aqui nos ajudar. Muito bom. E foi passando daí que eu tive o primeiro encontro. O segundo encontro com o Rotary eu tive com a família Falcão, com um médico também, que fui requisitado para ver um neto do diretor na época do Hospital Santa Cruz, uma criança que estava muito mal, e com a graça de Deus nós conseguimos resolver o caso, e ele quis me levar para o Rotary. Fui para o Rotary de Niterói mesmo. Niterói. Então, por isso que tem 40 anos. Aquele largo ali tem história, cara. Aquela igreja batista que tem ali no largo, se você entra, né? Então lá você entra, tá? Igreja ali é antiquíssima. Tem, não sei quanto, quem criou, quem fez aquela igreja na época, né? Foi o meu sogro, meu saudoso. Né, pastor Samuel, e seu pai, o pastor Avelino, construiu aquela igreja ali, fazia um trabalho social do tipo desse aí que o doutor está falando aí, né, com apoio da igreja, lá com os padres e tal. Isso é muito bom servir. Isso aí eu acho lindo. É, então nós fizemos, foi o segundo encontro, foi nesse da família Falcão, e que me convidou para poder ir jantar no Rotary, em Niterói, na antiga, o restaurante ali em frente à praia. Varandas, que se reunia ali. E ali com o governador Caldas, Ataíde Caldas, que era governador na época. E aí eu comecei a conhecer e interessar-me pelo Rotary. Foi nessa fase daí que... E depois, com o pulo do tempo, a gente foi participando e gostando, e foi por aí, o meu primeiro encontro foi por aí. E a gente fica feliz de como foi a sua participação em 93, né, no processo de fundação do Rotary Caraí. É, que em vez de conto aqui, o nosso assessor aí me dá uma derrubada no ar aqui, mas é a fundação, né? Aqui tá a fundação. Mas é a fundação, né, do Rotary Clube de Niterói aqui em Caraí, meu amigo. É, esse foi o pulo do tempo. Eu estava no Niterói, por circunstâncias do Rotary, eu precisei sair, porque eu sou gosto muito de desafios. E saí, fui ocupar a presidência da Associação Médica Fluminense, e muito trabalho, muita viagem, porque era o estado do Rio todo, eu criei 14 associações médicas no interior do estado. Então eu tinha muita viagem. Aí eu já estava como presidente, já tinha participado como presidente do Rotary Club Araribóia, que era no Lamole, no antigo Lamole do Plaza. Onde é o Tenório hoje. Onde é o Tenório. Então lá fui eu conversando com o Valdemir de Bragança, ele tinha vindo de Brasília e comentou que lá existia um clube Café da Manhã. Eu falei, Café da Manhã? Eu já sei que clubes geralmente são noturnos. Nós já criamos o almoço, que era o Araribóia. Café da Manhã, me entusiasmei. Eu me entusiasmo pelas coisas, é um desafio para mim, eu fico entusiasmado. E Valdemir já era um amigo meu há muitos anos, antes desse papo. Aí ele deve ter transmitido ao governador Conte. Conte era o governador na época. Vou trazer ele aqui em breve. Isso aí. E ele ligou para minha casa e falou: se você não quer criar o clube Café da Bahia em Niterói? Eu falei assim: desafio? Quero sim. Entusiasmei. Aí comecei a mexer, aí procuramos no IPC, IPC, no clube antigo IPC, que foi terminou há pouco tempo, você já falou bastante sobre isso aqui no seu programa, e tinha um central, eu consegui, naqueles colegas que participavam, faziam sauna de manhã, tanto no IPC quanto no Central, vi que no Central tinha fiscais de renda e tinha muitos colegas que, e empresários que usavam a sauna de manhã. Eu falei assim, bom, que seria uma ideia de juntar, sair da sauna, tomar um café da manhã, discutir o dia a dia. Aí comecei a trabalhar. Fui procurar o diretor do Central para saber se podia dar. Deixei meu carro parado lá à noite, marquei uma data com o diretor do Central, parei meu carro na frente, que naquela época era fácil, estacionar na frente. Olha, hoje você para seu carro, seu carro é rebocado, é assaltado pela própria, pelo próprio governo. Mas aí começou já esse problema. Fui lá, conversei com ele, ele falou assim, bom, desde que o responsável pelo restaurante, pelo bar, tenha facilidade, possa, aceite fazer esse café de manhã, você possa fazer. Aí, muito bem, fui conversar com ele enquanto a diretoria se reunia. E ele falou comigo, ah, vou ter que comprar xícaras, comprar não sei o que e tal. Falei, então nós ajudamos e tal. Aí voltei ao diretor e falei assim, olha, concordou. Então está concordando, só pode começar a afundar. Aí comecei a procurar o pessoal na sauna e foi entusiasmo, foi grande, logo, logo nós tínhamos o número mínimo 25 sócios para fundar o Unicor. Mas quando eu cheguei na rua, meu carro tinha sido assaltado. Mas na época já tinha, hein? Já tinha. Mas hoje você também foi assaltado, mas não levaram o carro. Quebraram o vidro. Hoje eles estão revocando. Quando eu cheguei, o carro estava quebrado, os vidros quebrados, roubaram toca-fita e tal. Mas a sensação do jeito de entrar dentro de um carro, que foi horroroso. É horroroso. Já aconteceu comigo. Eu tive que me desfazer do carro, porque eu não aguentava entrar naquele carro. Em razão de privacidade. É. Mas aí foi que continuou, mas isso não tirou o nosso interesse, não. Nós continuamos conversando e tal, e demos logo o nome de Icaraí. Então, achamos que o nome Icaraí seria importante. Aí fiz a primeira reunião na minha casa. Minha casa na Alves Evedo. E com um grupo pequeno, fizemos os primeiros encontros. Quando fomos registrar, dar o início, houve uma ciumeira muito grande na época com Niterói, com o Rotary Clube Niterói, porque achavam que Niterói era o maior e Icaraí iria engolir pelo nome, pela expressão do nome. Aí foi uma dificuldade grande e um desses diretores do clube Central era um diretor do Central. Aí aquilo que já estava formado... O bicho pegou. Furou e não conseguimos mais, e foi cancelada a nosso café da manhã. Com isso, houve uma perda do interesse daqueles que faziam sauna, que já estavam do IPC e do Central, em participar. Tivemos que conversar tudo de novo. Foi quando eu levei para o café da manhã para minha casa. Ela ficou na sua casa? Ficou bom? Não tinha condição. Minha casa, fui com cinco, comecei com cinco de novo. Cinco companheiros. E esses companheiros até devem ser citados o nome, né? Pode deixar de esquecer. É Carlos Augusto Teixeira, o Ari, que participa até hoje. Até hoje está no Clube Ari Kinzel. É um dos donos daquele hotel que tem ali no Engabe. Paulo Alves. Era Paulo Alves. Tem dois hotéis ali. Um deles. Viarejo. Então, o Carlos, tinha o Ari, o Carlos Alberto, o meu filho, o Paulo Roberto, que estava se formando, e Alcide, e eu juntei uns cinco e formamos, e fomos fazer o café da manhã. Aí começar achar lugar em Niterói para fazer o café da manhã naquela época. Eu como babo quando vejo hoje em dia, passa em qualquer esquina, tem um café da manhã oferecendo, um restaurante, uma padaria, que não existia naquela época. Fui louco. Então eu consegui ir ao Rio de Janeiro, falar com o diretor do La Mole que tinha ali na esquina, que é onde tem o restaurante? Onde é o Tenório. Frente ao Bom Canto. Sim. Ali eu conversei com ele, mas como que nós vamos abrir um restaurante para oferecer um café da manhã? Falei, são empresários, são pessoas. Só tem que falar com o diretor do Rio de Janeiro. Eu procurei o diretor do Labor do Rio de Janeiro, conversei com ele, falei assim, desde que o senhor pague no mínimo 10 cafés da manhã, tome um compromisso que não possa ter prejuízo. Eu falei, então tá bem, então eu me fecho, me responsabilizo. Levei para lá. Mas a ideia do Icaraí era diferente. Era ouvir os empresários. Tínhamos um colega da época que ele era trabalhava de empresas de câmbio. Então a ideia era ele chegar de manhã, falar sobre o câmbio, como estava a situação no momento de manhã, porque antes do noticiário, naquela época o noticiário de manhã não existia. Então ali seria o primeiro. Foi em que ano, doutor? Isso foi em 1960. 93. Em 93. Então ele chegava e falava: olha, hoje o câmbio tal, tal, tal. Outro dava as notícias, outro da sua área que iria propor, daria notícias da sua profissão. Então o engenheiro falava, como Antônio, o médico falava, o profissional, o comerciante falava sobre como estava a situação. E aí seria a criação do clube. E começamos. Aí eu vou visitar no clube do Banco Brasil, né? Como é que é lá onde você estava? A BBC, você estava numa reunião da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu chego, vou participar de um jantar, encontro o Paulo Roberto, esse desbravador aqui, terrível, homem desafiador de tudo, e aquela moça Ives Mestras Correia, que era procuradora, né? Era advogada, comercial na cidade de Niterói. Um movimento muito grande, e esses dois encontros foram importantes de dar um impulso para a formação do Clube Caraí. Logo, logo, nós estávamos fundando o Clube Caraí com a presença do Roberto Carlos, inclusive. Eu fui o primeiro presidente, fui o presidente fundador, e o Roberto Carlos foi o primeiro presidente. E segundo, nosso querido Roberto Carlos, né? A gente vai voltar com esse papo aqui que está muito agradabilíssimo. Né? Quando o papo é bom, eu empurro um pouquinho mais, eu seguro aqui o negócio, tá? Esse cara aqui vai acabar tomando minha vaga aqui, cara, sabia? Eu comecei com ele dentro de 5 minutos, o Rotary de presente, o Rotary falar das coisas boas, né? Aí depois eu aumentei para 10. Agora já está em quase meia hora. Tem dia que é uma hora. Ah, isso é. Aí daqui a pouco eu tô perdendo meu emprego aqui, pô. Aí, bicho, pelo amor de Deus, quebra o meu galho, Roberto. Quebra o meu galho, que você é meu amigo. Claro. Você é meu amigo. Pode fazer isso. Mas a gente fica muito feliz quando recebe vocês aqui, né? Porque a gente tem aí um carinho muito grande, né? Com vocês, né? O Rotary aqui, eu falo sempre aqui que a gente procura abrir esse espaço. Porque o Rotary é uma entidade, né, que ajuda e precisa de ajuda. Claro. Porque tem gente que acha que o Rotary é milionário, está lá para dar isso, para dar aquilo. Não, o Rotary, ele ajuda dentro do possível e precisa de ajuda também para poder ajudar. É, aquilo muito, ali é dando o que se recebe. Ajuda muito a fazer principalmente. É? Pelo nível de relacionamento, pela expressividade dos seus associados. Né? Então isso é extremamente importante. Beleza, né? Bota um fundozinho aí que eu vou dar uma passadinha lá no Rio de Janeiro, né? Falar com o meu parceiro Luizinho, né? Ex-jogador do Flamengo, bola arrumada, né? Nós vamos estar juntos hoje, né? Hoje lá no Sindicato dos Jogadores de Futebol. De lá nós vamos dar uma esticadinha até Tubiacanga, né? Com Gaúcho, lá com Brito, aquela galera toda, né? E vou falar aqui com o Luizinho, né, que é lá do sindicato, meu parceiro, meu irmão, e vai falar da programação, né, do bloco do sindicato dos ex-atletas de futebol aqui do Rio de Janeiro e do Brasil. Meu amigo Luizinho, bom dia. Serinho. Tá bom, meu irmão? Tudo bem, meu amigo. Você, tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus, falando com você, né? Eu queria aproveitar esse momento para você falar aí do nosso bloco, do evento que vai ter hoje, no próximo dia 15, a saída do bloco, e falar um pouquinho da nossa entidade aí, meu irmão. Bom, Serinho, é um prazer falar contigo aí, pelos ouvintes. Vamos falar um pouquinho do bloco do nosso sindicato dos atletas, do Saferg. Isso. O nosso bloco é o Volta Mais Volto Já, o nome do nosso bloco. Sim. Já foi fundado, já tem 5 anos, né? Com a força do nosso presidente Alfredo Sampaio, tivemos a ideia de fundar esse bloco para resgatar aquele bloco das piranhas de Madureira, do falecido Moisés, do xerife. Pô, nosso Moisésão. Então nós estamos fazendo esse trabalho já há 5 anos e o negócio está fluindo, o pessoal tem participado bastante. E vou até fazer um convite aqui no ar, por ex-atletas, para que participe, porque esse bloco não é nosso. É dos atletas, dos ex-atletas e o pessoal que gosta de carnaval. É no próximo dia 15, lá na praça, ali no Afonso Pena. É isso aí, Luizinho? Isso. É na Afonso Pena, agora no dia do sábado, agora nós temos um ensaio, né, que vai ter um pagode de mesa, com vários artistas, vários cantores convidados. Lá mesmo? Isso, lá mesmo, às 16 horas. Às 16 horas? Agora no sábado. Beleza. E no dia 15, é o um oficial, é o desfile que a gente sai. Que temos a bateria do Salgueiro, o controle do mestre Marcão, e o Rodrigo, que é o nosso intérprete, que é o intérprete da Portela. E a bateria do Salgueiro, né, meu pai? Isso, a Furiosa, a Furiosa. A nossa Furiosa. Então isso é no próximo dia 15. Isso aí. E estaremos juntos lá, e logo mais a gente vai estar junto lá, te dou um abraço pessoalmente, e nós vamos curtir agora o samba do bloco, tá bom, meu pai? Um abraço, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Esse obrigado, obrigado aí pela oportunidade de divulgar o nosso bloco. Curte o samba agora aí. Bota aí na 540M. É o Rio de Janeiro junto com o desfile do bloco. Vou treinar e volto já. Sou muito amigo do Dr. Clóvis. Clóvis. Foi presidente também do sindicato. Né? Clóvis é meu. Pediatra também, pediatra dos meus filhos. É presidente do sindicato. Presidente. Ele, a esposa. É. Clóvis é muito meu amigo. Muito. Gosto muito do Clóvis. Aí o Clóvis tem uma. Nós temos uma fatia no que vem, pelo seguinte. É um cara bom. Eu era médico do IAPB. E ele era funcionário do bancário. Avisa aí quando eu não posso para comprar. Não, tá contado, pode falar à vontade. E ele tinha que estudar. Aí eu dava testado. Grande Clóvis. Gente, ele boa. Ele disse: olha, o padre do tapete é você, ouviu? O cara não tem. Ele é bom, ele é parceiro. O cara é espetacular. Batalha de novo, muito batalha. É, guerreiro. Mas tem um detalhe que nós vamos abordar depois ao vivo, mas é bom você saber. Ele estava me lembrando aqui a participação dele junto ao Albert Sabin, o grande guarda da poliomielite, inventou a vacina. E o Albert Sabin era vegetariano. Ah, isso. Porque foi graças a Niterói, graças ao médico, né, que nós conseguimos erradicar a paralisia do Brasil. O Niterói não se preocupa muito com a história. Eu tenho 80 anos, tenho 52 de pediatria. Então eu posso falar isso. Conhece tudo, pô. A briga que nós fizemos na época da ditadura para trazer o Sabin ao Brasil para cá, é aqui em Niterói, nós trazíamos ele aqui. O Sabin era rotariano. E ele estava em homenagem ao Sabin da Associação Médica. O homem de Figueiredo, na época, não queria receber o homem. Diz que não tinha paralisia no Brasil. 300% de casos. Coisa era, ele dizia, largo tudo e vou para o Brasil para poder fazer a vacinação. Isso é a história que eu não sei se vale a pena contar. É uma história que ninguém conta, né, meu filho? Não sei se vale a pena contar. Isso eu fiz um resumo. Conta um pedaço, sim, é importante. Quando eu estiver falando demais, você me dá um sinal, por favor. Não, vamos levando aí, o papo está gostoso. Isso aí foi uma participação do Chico. Essa parte relacionada com a vida. O pessoal do Rio de Janeiro não deixa a gente aparecer. Niterói, eu não sei porquê. A história de Niterói, poucos contam. Poucos contam. Às vezes eu comento até aqui do pai de Celeste, né, do avô, pastor Samuel Curete Batista. Obrigado. Meu sogro, pastor Samuel, primeira igreja batista e tal. História daquilo ali. Aquilo ali não tinha passagem. A Amaral Peixoto ia até o liceu, lá atrás. Ele, o avô da minha mulher, Celeste, sou esposo de Celeste. Foi vereadora em Niterói. Ah, muita amiga da minha família, minha mulher, do meu. Celeste é minha esposa. Minha cunhada. E a família da Igreja Batista. Foram colegas do liceu. É, foi lá. Então, à época, ia a Amaral Peixoto, ia só até ali onde é o liceu hoje. Não tinha passagem. Ali onde é a igreja, o Antônio Pedro, ali era uma pedra. E o avô, pastor Avelino de Souza, politicamente, isso há 80 anos atrás, com a idade dele quase, quebrou aquilo ali, abriu aquilo ali, as pedras que saíram dali, eu te contei isso, formou aquela igreja. Hoje ela é no alto e tal, foi tudo pedra que foi tirada dali, porque tudo ali era pedra. Entendeu? Não tinha passagem, aí foi quando abriu. Quando você, Manoel, volta ali, tem ali aquela praça do Chafariz, roubaram até agora lá a placa dele, que é a Praça Pastor Avelino de Souza. É uma história que poucos conhecem. Poucos isso. Conhecem, uma história, cara. Por isso que é importante. Entendeu? Tem sempre que falar. Não se cansar de repeti-la. Essa história do Seibe, é incrível, cara. Isso aí é brincadeira. Isso aí vale a pena porque é uma história verdadeira. Valeu, Roninzinho. O principal artista está aqui presente. O Roberto Torres, na época, deu apoio, botava manchete do Fluminense. Doutor Roberto, né? Eu tenho até aqui documentado tudo, essas fotos dele. Aqui é importante. O Roberto é show de bola. Da redação. Continuando com o nosso giro de reportagens às 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. A presidente Dilma Rousseff reagiu às declarações do diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Nacional Elétrico, que admitiu que descargas elétricas podem ter causado o apagão da última terça-feira. A presidente disse que o sistema tem de ser à prova de raios e cobrou fiscalização. Iniciado de forma pacífica um protesto com cerca de 800 pessoas contra o aumento das passagens dos ônibus, terminou em violência ontem no centro do Rio. Black Blocs e PMs entraram em confronto no entorno da Central do Brasil. O cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, foi atingido na cabeça por uma bomba caseira e operado no Hospital Souza Aguiar. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no Mensalão e capturado anteontem na Itália, dirá hoje à Corte de Apelação em Bolônia que não quer ser extraditado para o Brasil. O advogado italiano Lorenzo Bergami vai argumentar que não há perigo de fuga e pedirá liberdade ou prisão domiciliar do mensaleiro, sempre na Itália, podendo alegar, inclusive, que as condições das prisões no Brasil são ruins. O governo de Cuba deve receber 713 milhões de reais por ano do programa Mais Médicos. Para o Ministério Público do Trabalho, é irregular as declarações da médica cubana de receber menos que colegas. 8 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Certinho, total. Esse país já é um país mãe, o Brasil, né? O cara comandou aí durante tantos anos, né, bicho? Aí cargos milionários, né, que ele que era o cara que assinava e tal, e usava documento do irmão que já morreu há mais de 30 anos. Esse vagabundo, estelionatário, né, mesmo? Ah, mas que é suposto, que enquanto não é condenado é suposto, né? Mas já foi confirmado que ele votou duas vezes. Um, com título de eleitor do irmão, se passando por ele, e com título de eleitor dele. E com documentação do irmão, ele conseguiu passaporte, ele conseguiu tudo e saiu do Brasil na boa. Né? Foi de carro até a Argentina e da Argentina ele saltou fora. Mas está provado que quando quer, eles vão atrás e pega. Né, meu irmão? E foi lá e pegou o malandro. É, lá na Itália, né, esse vagabundo que meteu a mão na grana, que ele já sabia que ele ia dançar, antecipadamente ele já preparou toda a documentação que na hora que o pepino entrasse ele sartasse fora e não deu outra. É, tá lá, mas agora tá na cadeia. Mas não vai dar nada, tem aquele cara da Itália que veio pro Brasil também, que o Brasil deu toda a cobertura, ficou aquela briga Itália e Brasil, e agora, meu irmão, vai ter que comer na mão dos caras lá também. É, vão deixar o cara lá, até de bronca. É, mas eu não quero falar de rato, não. Eu quero falar de coisa boa. Né? E hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa um convidado muito especial. É? E, então vamos falar de coisa boa. Coisa ruim, vá para lá, que vagabundo, meu irmão, aqui não tem outra opção a não ser essa. Dá um uma sessão de chicote com os amigos desse cara, vai! Aqui quem fala é Milton Gonçalves, estou ao lado do Chicote do Povo, é aquele Serginho Total, é aquele da Rádio Fluminense, é audiência total. Se não gostou do povo, cuidado porque o Chicote vem. Chicote, né? Aí, rapaziada, aqui é Ivan Lins. Eu também estou na Rádio Fluminense, programa Serginho Total, o Chicote do Povo, o Chicote do Povo. Pisaram na bola, Chicote Neto. Música popular brasileira, Paulinho Rezende. Olá, galera, eu estou aqui na minha casa com meu amigo e irmão Serginho Total. Pisou na bola, tem raiva do povo, Chicote Neto. Eu não lembro, aquele guia do povo. O Serginho Total, Chicote do Povo, Chicote Neto. É o cacete, é cacete mesmo, pisou na bola, pô. Manda um abraço aqui pro meu amigo Babão, né, meu amigo Odilon, lá em Tubiacanga. Né, estarei lá em Tubiacanga. Aqui, você, minha amiga, que liga sempre pra cá, que mora aí perto, que quer me conhecer, estarei logo mais aí em Tubiacanga. Lá com meu amigo Gaúcho, com meu amigo Odilon, com meu amigo Babão, nosso amigo Brito, tricampeão do mundo, né? Esta feras do mundo do futebol, daqui a pouquinho, né? Eu estou chegando aí, a tardinhazinha, estarei aí com meus amigos, vai aí pra gente bater papo aí com a galera, né? Tomar aquele tapinha no beijo, comer aquela perninha de formiga frita, batir a gosto, é bom demais, né? Eu gosto muito disso, ó. Deixa eu falar aqui, hoje é que dia, Valtinho? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, o dia internacional para quem é chegado. Agora, se você for beber, não dirija. E se você for dirigir, não beba. Porque volante e bebida não combina. Valeu? Então, valeu. Deixa eu acabar aqui meu papo aqui com o doutor Alci, que tá um papo muito gostoso, rapaz. Olha, e a gente sabe aqui, em relação à vida do Albert Sey aqui no Brasil, na época, né, naquela época aí, aquela doença que tomou conta do mundo, né? E a gente sabe que no Brasil tinha também, mas na época a ditadura e os homens, né? Porque os militares não queriam, não, bicho. Mas conseguiu trazer um homem aqui, né? Foi verdade. A Organização Mundial de Saúde, em 1961, já mostrava 200 milhões de vítimas em todo o planeta contra a poliomielite. E Alberto Sey descobre nessa época o vírus e cria a vacina. Depois, em 1972, ele se casa com uma brasileira, Dulce de Abranche, Heloísa Dulce de Abranche, do Correio Fluminense, jornal. Isso. Então, eu tive o conhecimento da primeira vez do Sey, quando ainda recém-formado lá em Brasília, num congresso internacional, quando ele usou a frase: a felicidade está em servir a todos, eliminando a dor, o sofrimento e a miséria. Ele demonstrou, ele como rotariano demonstrando, e ele então ele veio aqui ao Brasil num congresso da Associação Médica Fluminense. Foi daí que partiu todo esse trabalho. E foi em 14 de agosto de 79, durante o 18º Congresso da Associação Médica Fluminense. Ele fez a palestra magna aqui, no auditório que hoje é o do auditório Eduardo Crachete. E ele disse: o sistema de vacinação está errado no Brasil. Vão aparecer muitas doenças, vão aparecer muita poliomielite, muita paralisia infantil. Eu estou preocupado. Mas aquilo ficou. Na época estava esquisito que nós tínhamos uma ditadura no país. É verdade. 3 a 4 meses depois, eu recebo do Ministério da Saúde, como presidente do São Médico, o boletim do Ministério da Saúde informando que 300% de aumento da doença. No Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, existiam 13 óbitos em 200 casos. A situação era muito ruim. Então, o que fiz? Diante do que ele havia palestrado na nossa entidade, enviei uma carta para ele. E o Fluminense, inclusive, foi o primeiro a chamar atenção. Em 31 de 1 de 80, o Fluminense lança na manchete: Polio Alarma Médico, Sey quer colaborar. Então nós mandamos uma correspondência para ele. Em 7 dias o homem responde, um homem desse com a capacidade. Ele estava criando a vacina para o sarampo da época. Manda um telex para nós dizendo o seguinte: deixo tudo que estou aqui, vou para aí. Não, falou o seguinte: faça a vacina em todas as crianças até 5 anos, mesmo que tenham sido vacinadas, urgentemente. Se precisar de mim, vou para aí. Que coisa linda, hein? Então peguei esse documento, que mando nas minhas mãos, falei, o que eu vou fazer? Mandei para o Ministério da Saúde, mandei para os secretários, ninguém respondeu. Aí o que, que eu fiz? Preocupado com aquilo, tive a sorte de dias depois, o Bloch, que era o diretor da Bachete, o Adolfo Bloch, visitar o SEIB lá em Charleston, nos Estados Unidos, e ele diz, mostra para ele a carta que havia dado, e estava preocupado que ninguém respondia. Ninguém respondia. Aí Adolfo Bloch resolve trazê-lo, mandar para aqui. E ele comunica-se comigo e diz o seguinte: já estou indo para aí e tal. Aí foi aí que começou, nós forçamos, trouxemos ele na Associação Médica. Fizemos uma recepção na rua Roberto Silveira, a tua antiga Estácio de Sá. O pessoal colocou nas janelas toalhas, banda de música. Eu visitei os colégios, pusemos as crianças todas, tem fotografias, tem tudo documentado. E ele foi forçado o governo a recebê-lo. Aí não teve jeito. Não teve jeito. Aí o governo recebe ele. E chega lá e dá uma sala, ele falou, queria ver os arquivos, como é que estavam fazendo o tratamento com esse. Aí aconteceu o seguinte, que deram a ele uma sala vazia, ele falava mal português por causa da esposa, que era a Luísa, que falava, ensinava ele português. Aí ele resolve, falou assim, não consigo, então me dão dados, falou assim, eu vou retornar ao meu país. Escreve uma carta a Figueiredo dizendo, vou retornar porque não contei condições. Eu tenho isso tudo documentado. Uhum. Então ele pega e tenta voltar. Nós trazemos ele de novo à Associação Médica Fluminense, fazemos uma maior homenagem e forçamos. E aí o governo se sim, as manchetes dos jornais, todos os jornais, o Globo, o Correio da Manhã, da época, Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, que era parente da Dúrcia Branche, então. Manchetes todo dia. Fluminense foi o primeiro. Foi o primeiro de 31 de janeiro de 80. E com isso forçou-se a criar a vacinação, que foi feita aqui, a primeira vacinação, que radicou. Eu recebi uma correspondência em 1994, do presidente Álvaro Antônio Machado, presidente do Ministério da Saúde, dizendo que radicou-se a paralisia no país. O vírus selvagem foi erradicado. Eu acho que isso merecia ser lembrado, porque Niterói teve essa participação intensa na erradicação da paralisia no Brasil. Essa forma comercial, não? Essa forma comercial. Então vamos comercial, então. 9-1. Então vamos para o nosso comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais um papo, mais um pouquinho aí com o nosso querido doutor Alci Vicente. Fiz ela já, beleza? Então vamos lá. Programa Serginho. Tá fazendo história hoje. Tá contando isso aí importante. Tem um careta que escreveu Minha Vida. Então eu. Aqui, ó. Davi, isso aqui, esse jornalista. Davi Márcia. Ele escreveu da paz da mais importante do Brasil. Foi fera. Aí falando do presidente da Ação Médica, isso aí foi terrível para o governo. Foi o mestre. É. Ele aqui, ele falou Piauí versus Sebe, porque o ministro da Saúde era de Piauí. Então ele botou Piauí versus Sebe. Aqui, isso tudo aqui foi do jornal Manchete lá. Ó, o presidente da Ação Médica Fluminense, Alci Chaca. Isso aí foi o jornal, foi a última hora? Não, a revista. Ah, na revista. Manchete, no meio. Na manchete. Imagina. Ele escreveu também, há muitos anos também, na última hora. Ele brigou para que Sebe permanecesse aqui no Brasil. Ele nasce, era grande. Olha, ele fez a página do bem toda. Engraçado, era uma pena. Está estrapalhando aqui, né? Mas ele não era um grande. Não. escrevia bem. Eu gosto de escrever, não sei falar. Eu também gosto de escrever, não sei falar. Eu gosto de... Você vê que isso aqui tudo foi ditado por mim. Isso aqui, eu acho que... A gente manda a carta para ele, ele responde. Viajar agora ficou mais fácil. Só a Regentur oferece os melhores pacotes nacionais e internacionais. Fernando de Noronha, Los Angeles, Miami, Las Vegas. Eu tenho já regionais, pode eu subir, tranquilo para aproveitar seu passeio. Regentur, a sua agenda de viagens. Mas que calor! Mas teve aí o você também como presidente da Academia Medicina do Estado do Rio, todo o Estado do Rio, ele teve um relacionamento muito importante com o presidente da Academia de Buenos Aires, correspondente da Academia de Buenos Aires. Essa é outra história que eu fiquei... É muito importante, Sérgio, eu viajo aqui para o Congresso na Argentina, médico. Chego lá, encontro um sujeito de 92 anos, durinho, entendendo, médico. De Niterói? Bom, em Niterói eu era presidente da Vicente do Circo, tem 52 anos, sempre grande centro. Eu ouvi no rádio o que estava acontecendo, liguei para o presidente da Argentina e saí, levei meu hospital inteiro para Niterói, fiquei lá e realmente fui do Antônio Pedro. Alô? Estou na rádio. Na Rádio Brasileira, um programa que fala sua língua. Tá bom. Programa Cláudia Cataldi. Obrigado. Tá bom, tá fechado. Aí você liga pra mim, que eu boto no olho. Tá bom. Pode falar, doutor. Aí você nunca me agradecer. Eu levei 12 horas no avião da Paner, carregando meu hospital inteiro. Fiquei dentro do hospital de Santo Antônio Pedro durante um mês operando, resolvendo. Porque naquela época ninguém sabia nada de queimado. Nem o Pitangui. Ele ensinou o Pitangui. Ninguém nunca me agradeceu. Eu falei, deixa comigo. Fui para Niterói e organizei uma recepção para ele. O prefeito. Brincadeira. 50 anos depois. Mas aí, eu fiz. Sai um, entra outro, continua a mesma porcaria. É. Foi disso, foi dia 17 de dezembro. Isso. Eu descobri um negócio da minha formatura. Eu digo o seguinte, 17 de dezembro foi 1961. Triste que aconteceu. 1961. Atenção, 17 de dezembro foi triste que aconteceu. A capital Niterói deu luto ao anoitecer. O Brasil com todos choraram e muitos se comoveram. Um grande incêndio do circo, quantas pessoas morreram? Queimados que não morreram, que sofreram e têm sofrido. E hoje a gente reza pelas almas dos falecidos. Eu fiz. A emoção. Você fez com a emoção. Fiz com a emoção. Você era garoto na época. Foi em 1961. Eu fiquei tão revoltado, trouxe ele aqui, homenageei ele. E com isso nós criamos amizade, que nós estamos fazendo um congresso internacional, que é em Niterói. Foi feito no ano passado em Niterói, o segundo conclave, e esse ano vai ser o terceiro na Argentina. E agora já entrando Chile e Uruguai do Mercosul. Show de bola. Fiquei muito feliz. Manda pra cá, Almir. Vamos pra cá pra gente matar. A gente está recebendo aqui o nosso convidado especial do Rotary, né? Neste quadro que a gente tem toda sexta-feira aqui, comandado pelo nosso querido Roberto Carlos. E nós estamos recebendo aqui o doutor Alci Vicente Vizela Chagas. Então a gente quer saber o seguinte, doutor. A gente sabe que o senhor é o atual presidente da Academia Fluminense de Medicina. Academia de Medicina do Estado do Rio. É? Estado do Rio. É do Estado do Rio. É. Mas tem Fluminense de Medicina não está aqui do Estado do Rio. Ela foi Fluminense. Foi Fluminense. Né? Hoje é o Estado do Rio. Estado do Rio. Pelo seguinte, a dificuldade que nós tínhamos no exterior, de Fluminense, existindo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, as entidades do Rio de Janeiro. E para que não perdesse Niterói, que tenha se lançado, eu mantive, renovei e transformei em Academia de Medicina do Estado do Rio. E agora nós temos regionais em Campos, Petrópolis, Friburgo e várias regionais e municípios. Mas eu queria que você falasse para a gente sobre o presidente, né, da academia, um pouco sobre, né, o seu relacionamento com Fortunato Benan, que é presidente da Academia de Medicina de Buenos Aires. É o nosso Fortunato Benan. O Fortunato Benaí. É Benaí? É Benaí. É, mas aqui está Benan. É, que tu, mais ou menos. Eu tenho que mudar essa produção minha. Essa produção adora me derrubar, cara. Passar a pedra. Essa produção minha, rapaz, eu vou ter que derrubar essa produção. Isso aqui não é jogo de bicho, mas vale o que está escrito, pô. Aqui está Benan. Mas tudo bem, mas deixa lá, vambora. É Benaí. Academia de Medicina do Estado do Rio, grupo de professores, onde vamos visitar a gente, a Academia Nacional da Argentina, lá em Buenos Aires. Chegando lá, encontrei um professor, Fortunato Benaim. Você é de Niterói? Eu falei, sou de Niterói. Eu disse, há 50, da época, 48 anos atrás, eu estive no Brasil levando o meu hospital, porque eu sou diretor do teu único hospital da América Latina sobre queimados. E eu estava ouvindo no rádio, naquela época era rádio, dizendo que existia um grande incêndio em Niterói. E que o povo estava apavorado, que não tinha condições. Na época, realmente, não existia serviço de queimados aqui no Brasil especializado. Então, ele pede ao presidente da Argentina que conceda-lhe um avião para poder trazer o hospital dele com enfermagem e tudo para vir para aqui no Brasil. Para dar um socorro. Ele conta que levou 12 horas daquele avião a hélice. E chegou aqui, ficou no Antônio Pedro. O Antônio Pedro, ele armou o esquema, inclusive, tem o início da época, o Pitangui, que começou a participar com ele, que iniciou, o Pitangui estava iniciando o seu mestrado. Então ele ficou aqui, ele fez aquele trabalho todo durante muito tempo. Voltou para a Argentina, depois do fim da conversa, falou comigo. Nunca me agradeceram. Ah, mas faz parte. Aí eu fiquei emocionado com aquilo, falei assim, mas vai ser agradecido. Então organizamos aqui na Academia de Medicina do Estado do Rio uma recepção para ele que foi feita com a participação da Câmara Municipal, mas infelizmente o prefeito na época não pôde comparecer. Como nunca gostou de comparecer a nada. Se fizesse aí um evento que trouxesse aí o Rolling Stones, rock, ele ia correndo, porque ele adora viajar o mundo vendo rock. Cada um faz o que quer, mas um agradecimento, eu acho que a gente... Nós merecíamos, né? Isso valeu o que nós estamos fazendo todo ano, um conclave Brasil-Argentina. Agora, uma pergunta. Tendo você sido um dos mais expressivos líderes do Rotary aqui da nossa cidade de Niterói, você não acha que já está na hora, né? E a chegada e a hora de retornar a essa maravilhosa instituição, doutor? Sim, filho, mas acontece que quem entra para o Rotary e vive Rotary nunca deixa de ser rotariano, porque os seus atos continuam sendo, como você acabamos de dizer agora, no lugar da Academia de Medicina, nosso trabalho, isso é Rotary, é servir. É como diz a frase mais importante de Rotary, dá de si sem pensar em si. Então tá bom, tá aí, ó, né? O toque já foi dado e eu queria agradecer a sua presença conosco hoje aqui no nosso programa. O agradecimento é meu. A oportunidade de ter soltado essas mágoas que eu soltei, que deixei transparentes. Você não falou nem com a boa da boca, doutor. Você falou com a boa do coração. Agradecer, mas fiquei muito satisfeito de estar aqui, impressionado com a recepção do seu programa e a atuação aqui, que é grandiosa, é impressionante. Aqui a gente não tem a máquina e a estrutura daquelas que se julgam as melhores. Mas aonde eles vejo, fazem, é muito grande. Mas onde eles fazem programa dando geladeira, dando televisão e tal, que o nosso telefone, doutor, não está aberto. E quando a gente tem um bate-papo desse, a gente não pode deixar o telefone, senão a gente não consegue fazer o programa. Esse programa aqui, a gente fala todos os dias para 2 milhões de pessoas espalhadas por este Rio de Janeiro afora. E como deve ter sido? É útil. Graças a Deus. Porque a gente dá oportunidade ao povo, né, de aqui reclamar, de aqui fazer as suas reivindicações, Aqui a gente arruma, como o próprio Rotary já ajudou com cadeira de roda, a gente ajuda com cirurgia, a gente ajuda arrumando emprego, a gente ajuda aquilo que Deus incumbiu e determinou a gente de ser aqui neste programa e no nosso programa de televisão, o porta-voz do povo menos favorecidos. Então a gente está aqui sempre, né, abençoado aí pelo Pai Maior, recebendo essa ordem, essa incumbência de aqui ser esse porta-voz desse povo espalhado aí pelo Rio de Janeiro. Não posso deixar de agradecer a Roberto Carlos, esse grande rotariano, esse grande delegador, por ter trazido aqui ao seu programa. Agradeço a toda a produção. E estamos juntos sempre, tá? Vamos voltar em outra hora, lá no nosso programa de televisão, para bater um papo. Eu gostei muito, hein? Minha amiga Biguita, um beijo para você, prazer grande em revê-la. Igualmente, uma satisfação, né? Como eu já disse, renovando o meu agradecimento também pela participação, pelo espaço que a gente tem tido aqui na rádio. Muito obrigada, Serginho. Obrigado. Bom fim de semana. Para você também, meu amigo Roberto. Um beijo no seu coração, vai com Deus. Que Papai do Céu continue nos iluminando. Serginho, mais uma vez o nosso reconhecimento, sempre que possível, trazendo figuras expressivas para falar sobre essa maravilhosa instituição, Rotary e Rotary Internacional. E, como eu digo sempre a você, estamos juntos e esperamos continuar, né, com essa participação no seu programa diante dessa maravilhosa audiência que você tem em todo o Grande Rio, todo o Grande Niterói. E dizer mais uma vez que todo esclarecimento adicional que não tenha tido a oportunidade de ser prestada durante essa apresentação, qualquer coisa, pode ligar, meu celular está à disposição, 999-943-433, ou ligando aqui para o programa do Serginho Total, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional sobre Rotary, sobre os 8 clubes da cidade de Niterói, entre em contato conosco. Se nós não conseguirmos atender, passaremos ao responsável pela área, ao presidente do clube correspondente, mas é muito importante que nós participemos desta maravilhosa instituição prestadora de serviços. Eu não me canso de dizer, Rotary não é uma entidade filantrópica, mas é uma entidade prestadora de serviços. Um grande abraço, um bom dia e, como eu sempre digo, Serginho, estamos juntos. Vamos juntos. Agora, se ainda sair daqui desse ar, pegar aquele calor ali fora, você espirrar, saúde, tá, né? Muito obrigado. Doutor, um grande abraço, hein? Prazer grande. Meu querido Roberto, um beijo.